Graças e paz, meus irmãos e irmãs. Graças e paz, meus irmãos. Amém? Os irmãos parecem um pouco desanimados hoje. Eu espero que seja só uma impressão. Eu estou feliz porque já há algum tempo eu tenho planejado estar com os irmãos e falar sobre liderança cristã tão importante para o nosso tempo. Mas os meus planos, eles não deram certo. Quer dizer, eu planejei, mas não aconteceu conforme eu queria. E esse ano, no início do ano, Deus colocou no meu coração, no dia da agenda lá, nós estamos elaborando a agenda, e eu senti, agora vai, Deus quer que a gente faça esse trabalho, e nós vamos fazer. E eu estou feliz porque hoje eu posso compartilhar com você um pouco daquilo que eu tenho entendido e a visão de Deus para a liderança da igreja. E não somente para a liderança, mas para todos os crentes, todos os membros da igreja. Então, eu quero falar com você sobre o tema que está proposto aí, redescobrindo os princípios básicos da liderança cristã. Redescobrindo os princípios básicos da liderança cristã. Eu quero, antes de mais nada, orar, antes de começar a falar propriamente sobre o assunto. Vamos orar? Uma vez mais, Senhor Deus e Pai Eterno, nós estamos reunidos em Teu nome nesta noite e tudo o que Te pedimos é que o Senhor nos abençoe, fazendo com que o Teu Santo Espírito torne para todos nós claro a mensagem do Senhor para nós nesta noite. Nós queremos ter uma liderança sólida, uma liderança forte, porque queremos ter uma igreja forte. Então, fale ao nosso coração, edifique as nossas vidas. Que eu seja usado por Ti nesta noite e também amanhã, e que tudo o que for dito realmente seja transmitido por Ti e praticado por nós. Eu oro em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém? Muito bem, meus irmãos e irmãs. É importante que a liderança da igreja esteja unida. E eu propus aqui esse tema, redescobrindo os princípios básicos da liderança cristã. A primeira pergunta que se faz, e aí eu começo introduzindo o assunto aqui, é: por que redescobrir? Há muitos anos atrás, eu li um livro do Dr. John MacArthur Jr. E o título do livro é Redescobrindo o Ministério Pastoral. E eu li aquele livro. E aí eu redescobri o que o pastor deve ser e o que o pastor deve fazer. E mais, aquele livro me incomodou de tal maneira que me fez perceber que muitos aspectos que compõem a vida cristã e mais especialmente a vida da igreja de Cristo Jesus, foram redefinidos. Isto é, estava lá posto por Deus, criado por Deus, e a verdade é essa, e o princípio é esse, e os homens começaram a redefinir aquilo que Deus disse, é assim que eu quero que seja. O tempo foi passando e as coisas como Deus criou foi se perdendo. E agora a gente está em pleno século XXI e olha para trás e vê os valores que Deus determinou e a gente percebe, esses valores foram redefinidos. Então agora, de fato e de verdade, a gente precisa redescobrir. E eu tenho dito isso às vezes quando eu celebro uma cerimônia de casamento e vários outros aspectos da vida cristã ou você vai perceber nos temas dos sermões, redescobrindo a consciência, ou redescobrindo a doutrina da consciência. Redescobrir, redescobrir para mim tem sido a palavra-chave no meu ministério. Porque eu redescobri o valor das Escrituras para a igreja. E, infelizmente, eu não aprendi isso na igreja. Mas eu quero transmitir isso para você. Não que o pastor não tenha falado, mas se você for parar e pensar, a exposição e a explicação, que é a explicação das Escrituras, são algo que ficou, é algo que ficou de lado. O pastor chega, prega lá um sermão temático, fala lá tudo, mas não pega, lê e explica o texto. Então, o John MacArthur, ele diz, redescobrindo a mensagem ou o sermão expositivo. Redescobrindo a vida de oração do pastor. Redescobrindo e redescobrindo, então, esse tema é um tema que é muito atual e muito importante, porque os valores cristãos foram redefinidos, então eles precisam ser redescobertos. No segundo momento, a pergunta que se faz é por que liderança cristã? A liderança cristã não é porque ela é aplicável somente à Igreja de Cristo, mas, sobretudo, porque é fundamentado nos valores de liderança determinados por Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte, que o que a gente vai falar aqui, o assunto a ser tratado aqui sobre liderança, não é como fulano, beltrano, curiolano pensa, mas como Cristo determinou o que é ser liderança através da sua própria vida. Porque ele foi o maior líder que já existiu, então a visão de liderança de Jesus é a visão que nós devemos acatar. Por isso, liderança cristã. É importante a gente destacar a liderança cristã, porque quando a gente fala de líder, a gente pensa em alguém que lidera pelo temperamento. O líder tem que ter um temperamento forte. Tem alguns que pensam que liderança é ditadura. O líder tem que ser um ditador. Mas Jesus, ele nos ensina que a coisa não é bem assim. Então a gente vai trabalhar em cima do modelo de liderança de Cristo e não no modelo de liderança praticado no nosso tempo, que é fundamentado nessas ideias. Você vai ver muito e ouvir muito sobre ditadores, e isso está caindo agora aí. Você vai ver muito sobre líderes que lideram pela força, outros que lideram pelo forte temperamento, mas eu não entendo que essa seja a visão do Senhor Jesus para a liderança. Jesus liderou de forma diferente, a gente vai aprender com ele. E mais, o princípio de Jesus dá certo na igreja e fora dela, numa empresa. Os princípios da empresa nem servem para elas e nem para a igreja. Por isso que os princípios de Jesus é o melhor. Afinal de contas, o que é liderança? O que que a gente pode entender por liderança? Definir liderança é algo muito complicado. Mas eu li esse livro aqui que vocês certamente já leram. O Monge e o Executivo. Quantos já leram o Monge Executivo? Um livro fantástico. E no capítulo 25, o autor ele descreve liderança da seguinte forma. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum. Então, segundo o autor deste livro, James C. Hunter, ele entende que liderança é a habilidade de influenciar. E ele descobriu isso através de um estudo feito, de uma pesquisa, que ele percebeu que Jesus foi o maior líder que já existiu, porque ninguém teve e nem terá maior influência do que Jesus. Nós estamos no século 21, e qual a pessoa mais influente que você conheceu ou conhece? Jesus. E em 3 anos ele fez o trabalho dele e influenciou pessoas, e tem influenciado até hoje. Então, vale a pena aceitar a definição de liderança de Jesus. Liderar é influenciar. E Jesus, ele influenciou. Ninguém teve maior influência do que ele até os dias de hoje, e eu entendo, ninguém mais terá mais influência do que o nosso Senhor Jesus. Então, se eu pudesse dizer ou definir liderança, liderança é influenciar. Depois que este autor definiu desta forma, vai ser muito comum você olhar, ler livros sobre liderança, onde os autores definem liderança como sendo influenciar. Mas nem sempre foi assim. O que que aconteceu? Esse homem, ele não era um... pelo menos eu identifiquei ele como não sendo um cristão, mas sendo criado numa família cristã. Até que ele foi lá para aquele mosteiro, conheceu aquele homem, e ele percebeu que os princípios e os valores de Cristo eram melhores. Então ele decidiu implantar na sua vida, no seu trabalho, o princípio de Jesus. Ele adotou a influência. Então, liderar é influenciar. Qual é a finalidade desse treinamento? Lógico, é treinar. Mas mais importante do que só saber que o nosso propósito aqui é ser treinado, é lembrar que quando a gente olha as Escrituras, a gente vai ler lá que o pastor é conhecido pelas suas ovelhas, por quê? Como é que a ovelha identifica o pastor? Pela voz. Isso é uma ovelha literal, literalmente falando. E hoje, vocês que são ovelhas, mas não literalmente, como é que você vai identificar o seu pastor? Alguém pode arriscar? Como é que você vai identificar o seu pastor? Oi? Pelo que você sabe dele a respeito da sua mente, o que ele pensa. Você conhece o seu pastor porque você sabe qual é a mente dele, como é a mente dele, o que ele pensa. Então, não é pela voz, muito embora eu, quando converso com algumas pessoas, atendem lá o telefone, oi, pastor, mas você já sabe que sou eu? Não, a sua voz. Mas o pastor, ele deve ser identificado pelo pensamento, pelo estilo de liderança que ele impõe ou que ele determina, e não essencialmente pela voz. Pode ser pelos dois, mas eu acho que o pastor é pela mente. Você sabe, meu pastor, ele pensa assim, e por isso ele é meu pastor. E assim a gente começa o nosso trabalho aqui, redescobrindo o ministério pastoral, redescobrindo os princípios básicos para a liderança cristã, lembrando o porquê redescobrir, o que é, por que liderança cristã, e o que é liderança, afinal de contas, e qual a finalidade desse treinamento. É ser treinados e também saber o que pensa o seu pastor, e também para que caminhemos juntos com uma só mente, com um só pensamento, uma vez. Porque, na verdade, esse momento é a declaração do pensamento de liderança do seu pastor. E aí, a partir daqui, você vai saber como o seu pastor pensa, e aí talvez seja mais fácil a nossa convivência, o nosso trabalho como Igreja de Cristo Jesus. Então, assim, a gente introduz o nosso trabalho aqui. Hoje, eu quero falar com você sobre redescobrindo o princípio da submissão às autoridades, redescobrindo o princípio do discipulado. Eu vou fazer hoje 3, e eu quero pular lá para o 6º, redescobrindo o princípio do tempo. Então, hoje eu quero fazer só essa alteração, pulando do 2º para o 6º. Redescobrindo o princípio básico da submissão. Eu aprendi, e eu aprendi por instrução, eu creio, do Espírito Santo, porque só ele poderia colocar isso no meu coração, que para ser um líder, ou para ser um bom líder, para ser um líder de verdade, é necessário antes ser um bom liderado. Não adianta se enganar, não adianta tampar o sol com a peneira. Todo bom líder é antes um bom liderado. Não há como você ou eu sermos um bom líder se antes não formos um bom liderado. Nós sabemos, e por isso é que a nossa palavra aqui é fundamentada na liderança de Jesus, nós sabemos que Jesus foi o maior líder que já existiu. Isso está claro, foi isso? Está tudo bem, né? Mas o que raramente nós pensamos é que Jesus foi também o maior servo que já existiu. Está certo isso? Jesus foi o maior líder que já existiu. Isso nós temos certeza. Mas o que nós não paramos para pensar é que o que fez dele um grande líder foi exatamente o fato de também ser um grande servo. Para ser um grande líder, obrigatoriamente, repito, obrigatoriamente, precisamos ser um grande servo. Jesus mostrou isso na sua vida. O tempo todo, ele mostrou que o propósito dele aqui era cumprir, era fazer a vontade do seu Pai, o nosso Deus. Lembremos-nos da palavra do apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo ele Deus, não considerou ser Deus algo que deveria apegar-se, mas tomou a forma de quê? De servo. E como é que o texto segue dizendo? Tomou a forma de servo. Como? Esvaziando-se a si mesmo. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Servo obediente até a morte. E você vai percorrer pela vida do nosso Senhor e você vai perceber que tudo que ele fazia era em consonância com o Pai Celestial. Alguma vez, nas Escrituras você viu o nosso grande líder questionar Deus? Alguma vez? Nunca. Jesus sempre, repito, foi obediente ao Senhor. Ele diz: a minha comida e a minha bebida é o quê? Fazer a vontade do meu Pai que está nos céus, o meu Pai Celestial. A minha comida, a minha bebida, o meu desejo é fazer sempre a vontade do meu Pai que está nos céus. E mesmo nos momentos mais difíceis pelos quais Jesus passou, e eu me lembro agora do Getsêmane, antes do Getsêmane, que foi um dos momentos difíceis, eu me lembro da oração de Jesus, lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, eu acho, ele ensina os seus discípulos a orarem. E ele diz assim, que na sua oração, que seja feito a sua vontade, assim na terra como é nos céus. Veja a oração que Jesus ensina. E muitas vezes a gente repete essa oração, mas não é bem isso que a gente quer. Às vezes eu penso, seja feita a sua vontade, assim na terra como é feito no céu. Será que é isso mesmo que nós queremos? Mas Jesus orou assim. Mas quando é que a gente sabe que se a gente está mesmo firme e forte nesse propósito, nessa ideia ou não? Quando Jesus, quando passamos pelos momentos mais difíceis, e o momento mais difícil pelo qual nosso Senhor Jesus passou, um deles foi lá no Getsêmani. Estava ele lá com seus discípulos, e ele chama seus discípulos para orar, e eles estão lá cochilando. Vamos lá orar comigo. Chamou a primeira vez. Jesus foi e orou. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja conforme a minha vontade, mas como a sua. Jesus orou. O texto diz que ele estava angustiado. E a angústia de Jesus foi tão grande que ele transpirava sangue. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja conforme a minha vontade, mas conforme a sua. Jesus fez isso a primeira vez, a segunda vez e a terceira. E todas as vezes, quando ele chega lá, os discípulos dele estão todos lá dormindo, num ronco só. E Jesus lá orando, transpirando sangue. E os discípulos dormindo, e Jesus em grande agonia, diz o texto sagrado. Muito embora Jesus tivesse a exata dimensão do que lhe aguardava, do peso do pecado que recaía sobre ele, ele ainda disse, no entanto, não seja conforme a minha vontade, mas como a sua. Jesus, então, foi um grande servo. E isso fez dele um grande líder. Porque ele não esqueceu do grande princípio. Para ser um bom líder, é necessário antes ser um bom servo. Você tem sido um bom servo? Essa é uma condição sine qua non, quero dizer, sem a qual não, você não sem ela você jamais será um grande líder. Então, um bom líder precisa ser um bom servo. Muito bem. Vamos dar uma olhada lá em Romanos, Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7. E eu peguei aqui uma versão diferente por causa dos comentários que eu tenho aqui que eu queria compartilhar com você. Então, eu vou pedir para a Cris ler para mim esse texto. Romanos capítulo 13, de 1 a 7, que fala sobre a obediência às autoridades. Eu gostaria que fosse lido ao microfone e gostaria que você acompanhe também, acompanhasse aí na sua Bíblia. Romanos 13, de 1 a 7, por favor. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Eu fico impressionado com esse texto em relação ao nosso papel com relação, repito, né, às autoridades. Porque o texto diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não há autoridade que não proceda de Deus. Jesus, quando estava lá com Pilatos, ele disse: ó, nenhuma autoridade lhe foi. A autoridade que você tem foi dada pelo Senhor. Se não fosse isso, você não teria autoridade nenhuma. E ao longo do texto, nós somos orientados a sermos fiéis, leais às autoridades. Em todo o tempo. O versículo último, versículo 7, diz: pagai a todos os que o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Eu lembro, alguns anos atrás, o pastor Gaiki, ele falou assim para mim: eu estranho os brasileiros. Os brasileiros reclamam do presidente, falam mal do presidente, abertamente, xingam o presidente. Lá nos Estados Unidos não é assim, não. Lá nos Estados Unidos é diferente. É lógico que isso aí ele está falando há muitos anos atrás, porque hoje, tal qual o Brasil, está os Estados Unidos, e até mesmo, às vezes, até pior. Tá bom, está do mesmo jeito. Quer dizer, nós estamos vivendo um tempo em que a autoridade está em plena crise. E nós, quando eu digo nós, os homens, não estamos cumprindo esse papel de sermos fiéis às autoridades. Nem às autoridades constituídas por Deus fora da igreja, mas também às autoridades constituídas por Deus dentro da igreja. Para mim, o diácono é sagrado, merece respeito, e Deus foi quem instituiu o irmão Luiz Carlos Trovati como diácono, o irmão João Júlio, a irmã Regina, a irmã Edimé, todos os diáconos, a irmã Oscarlina, a irmã Wilton. Não foi o pastor, foi Deus. E se Deus fez assim, então está feito. A mim, como pastor, então nós devemos ser obedientes à nossa liderança que Deus constituiu. Se você for infiel a eles, você vai prestar contas a Deus. Amém? É isso? Estão de acordo? Estão de acordo até aqui? É o que a Bíblia diz. Mas nós estamos em plena crise de autoridade e as pessoas não respeitam as autoridades constituídas por Deus. E isso é um grande problema para a vida da igreja. Mas se eu não sou fiel às autoridades, se eu xingo o presidente, se eu xingo o prefeito, os vereadores, enfim, se eu não falo com o diácono, não falo com o líder do departamento X, não falo com o pastor, enfim, eu não estou sendo fiel à autoridade constituída por Deus. E aí eu pergunto para você, eu posso ainda assim ser fiel e obediente a Deus? Posso? Posso ou não posso? Eu não estou ouvindo. Vocês entenderam a pergunta? Eu não consigo ser fiel às autoridades constituídas. É possível, ainda assim, eu ser fiel à autoridade de Deus? Não. Impossível. Você pode mexer, remexer, que a verdade absoluta é essa. Vamos dar uma olhada num texto bíblico que eu gosto muito e que pode ser aplicado, na minha maneira de ver, a esse valor que eu acabei de descrever. 1 João 4:20. 1 João 4:20, por favor. Primeira de João, capítulo 4, deixa eu achar aqui. Primeira João, capítulo 4, versículo 20. Alguém quer ler? Pode ler aí, por favor. Ok, eu vou repetir aqui que o pessoal não ouviu direito. Vou ler na versão que eu tenho aqui, que eu me distraí e trouxe uma versão diferente. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E aí, então, eu parei e pensei sobre esse versículo e pensei se era, eu quero ouvir de você, se é errado eu dizer. Aqueles que não obedecem à liderança instituída por Deus, a quem nós vemos, se nós não conseguimos obedecer à liderança que Deus instituiu a quem vemos, como podemos obedecer a Deus a quem não vemos? Isso faz sentido? É a mesma coisa. Então, meus irmãos e irmãs, um dos princípios básicos para a liderança cristã é: se eu quero ser um bom líder, eu tenho que ser um bom liderado. Se você não é um bom liderado, você não é um bom líder. Se eu não sou um bom liderado, não sou um bom líder. Quando a gente leu esse livro, O Monge Executivo, lembro-me da história de quando ele chamou lá o monge, lá, o Simeão, é Simeão o nome? Você pode amanhã tomar um café comigo, tal, conversa toda, para a gente trocar uma ideia, porque ele estava encantado com a maneira como o Simeão via e descrevia a liderança que ali naquele mosteiro ele aprendeu. E aí então Simeão depois pensou, depois chegou para ele: olha, eu conversei com o meu superior, ele disse que eu não posso ir. Então eu não posso ir. E realmente não foi. E aí ele ficou invocado, falou: pô, o que é isso? Como é que não pode? O cara é o cara, como é que não pode ir? Pode sim. Aí, depois, mais tarde, ele entendeu. Agora eu me dei conta de que o princípio que o Simeão usou foi o seguinte: eu sou obediente à minha liderança. Então ele foi obediente ao seu líder. Porque quem não é obediente àqueles que nos comandam, então não pode ser obediente a Deus. E ele aprendeu esse princípio. Isso está nesse livro aqui, de James C. Hunter, O Monge Executivo. A história sobre a essência da liderança cristã. Se você não leu, vale a pena ler. Eu recomendo. Portanto, para ser um bom líder, é preciso antes ser um bom liderado. O problema para esse princípio é a crise de liderança que vivemos hoje. Nós vemos um momento em que, na sociedade, na família, a liderança está sendo corrompida. Então, nós não estamos acostumados mais a obedecer e nem a ser obedecidos, infelizmente. Antigamente, por uma questão de respeito, o filho chegava: benção, meu pai. Deus te abençoe, meu filho. Benção, minha mãe. Deus te abençoe. Viu, tio? Benção, tio. Deus abençoe. E hoje, como é que fala? Como é que faz? Uma vergonha danada de pedir bênção. E ainda chega para o pai: pai, você... Ó, desculpa, mas eu discordo. É senhor e senhora. E se possível for, e se for esperto o filho, vai pedir a bênção do pai. Eu pedi a bênção para o meu pai esses dias. 48ão. Pai, isso abençoa. Pedir. Muito bem. A segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui, que faz parte do nosso assunto, nós falamos sobre redescobrindo o princípio da submissão e obediência. Agora eu quero falar sobre o princípio do discipulado, que é esse o nosso próximo assunto. Uma das coisas que o nosso Senhor fez, e fez muito bem, foi, para dar sequência ao ministério dele, ele instituiu um corpo de discípulos. Jesus, então, recrutou 12 homens comuns e os treinou durante 3 anos, conforme a gente já sabe. Ele usou todo o seu conhecimento e toda a sua criatividade para que, no momento próprio, eles continuassem a obra do Senhor. Então, Jesus já sabia, eu não vou ficar aqui durante muito tempo. Eu preciso treinar pessoas. E ele realmente treinou. Pegou 12 homens e durante 3 anos, Jesus treinou aqueles homens. É a lei do discipulado, ou o princípio do discipulado. Todo líder tem que ser um discipulador. De qualquer maneira, ele vai ser um discipulador. Agora, só não sei se da maneira certa, ou para o bem ou para o mal, mas discipulador vai ser sempre. Estou certo? Se você não discipular alguém para o bem, vai discipular para o mal. Não tem como escapar. Jesus pegou 12 homens ali e ele gostaria que aqueles homens dessem sequência ao trabalho dele, à obra dele. Então Jesus chegou e treinou aqueles homens. Então cada experiência vivida, cada dia, era uma experiência que eles teriam. E Jesus então saía, levantava logo cedo de manhã com os discípulos e ia com eles e caminhava e transmitia uma lição. E contava parábolas, e explicava as parábolas, e fazia sinais. E eles iam vendo quem era Jesus. E se perguntavam, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? E cada dia era uma experiência que os discípulos iam tendo com Jesus. Isso foi, eu acho, marcante. Então, Jesus que usou toda a sua influência, todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, toda a sua criatividade para treinar esses homens. No final, quando a gente lê lá Mateus 28, 19 e 20, ele já tinha morrido, ressurgido dentre os mortos, e aí, então, ele dá a grande ordem para os seus discípulos. Ele diz, portanto, ide, façam discípulo, batizando e ensinando-os. Não é isso? Vamos dar uma olhada lá? Vamos dar uma olhada lá? Como é que é mesmo o texto que eu disse? É Mateus 28. Mateus 28, 19 e 20, eu quero ler aqui para você, só para a gente. Diz assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus transmitiu para aqueles a quem ele tinha treinado essa missão. Portanto, ide e façam discípulos, batizando e ensinando. Bom, já várias vezes eu falei sobre isso, mas eu não vou cansar de repetir. Nós temos 4 verbos aqui: ide, fazer, batizar e ensinar. Só para um desencargo de consciência. Qual é o verbo aqui que está no imperativo? Quer dizer, que determina uma ordem. Montrovato já falou aqui, mas ninguém ouviu, então vamos ver. Qual o único desses 4 que está no imperativo? Ide, fazer discípulo, batizar e ensinar. O único verbo que está no imperativo, que descreve uma ordem aqui, é fazer discípulo. Oi? Não, não, não, só fazer discípulo. Eu estou me reportando ao texto grego, a tradução. Porque na tradução portuguesa, em português, a gente vai ver tudo no imperativo até. Mas a única palavra que está no imperativo é fazer discípulo. A ideia é o seguinte: enquanto vocês estão indo, durante o tempo da sua peregrinação neste mundo, façam discípulo. Como? Como fazer discípulo? Batizando. Batizando quer dizer anunciando as boas novas e ensinando tudo que você aprendeu. Isso é discipular. Então, o nosso Senhor, ele ministrou na vida dos seus discípulos o discipulado. Vocês também precisam fazer aquilo que eu fiz com vocês. Isto é, vocês precisam fazer discípulos. Enquanto vocês estão indo, durante o tempo da peregrinação de vocês nesse mundo, nessa terra, façam discípulos. Como? Batizando. Como é que se batiza? Fazendo a pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Quer dizer, anuncia as boas novas. E ensinando. Agora você vai ensinar tudo que você sabe para aquela pessoa. Essa é a ideia do texto. Eu quero só lembrar você que eu... Muito embora eu esteja lendo ali a Bíblia em português, na forma de eu falar, eu falo conforme eu estudei na língua original. Então, eu nunca vou dizer. No grego quer dizer isso, mas já vou logo traduzindo na fala. Então, foi o que eu fiz aqui. Porque eu não acho legal quando... Não. No grego é a palavra não sei o quê que quer dizer. Eu não acho, não. Eu me sinto mal. Muito bem, mas... Ok, então, dos princípios básicos da liderança é fazer discípulo. Fazer discípulo. Por que é importante que assim seja? Porque há uma continuidade. Você fez um discípulo, e o que os discípulos fizeram? Continuaram a obra do Senhor, e a obra do Senhor perdurou até hoje. Então, e por outro lado, se você não fizer discípulo do jeito certo, você vai fazer errado. Por exemplo, eu imagino que as pessoas que às vezes se convertem, depois começam a ver a igreja tudo quanto é culto. Vem culto de quarta-feira, vem de terça-feira, vem de reunião de oração, vem não sei o quê. Tudo que é culto. Até da MCA, se bobear, vem. Mas depois começa a ver, bom, o fulano não vai, o irmão do fulano não vai, Beltrano não vai, eu também não vou. Então já fiz discípulo. Discípulo que não vai a EBD, que não vem ao culto de quarta-feira, que não vem ao culto jovem, que não vem a EBD, enfim. De alguma forma você faz discípulo. Então, se você é um líder, deve fazer discípulo da forma positiva, porque você está encaminhando bem essa pessoa. Eu li uma história muito interessante nesse livro aqui, que também recomendo, que são as 21 irrefutáveis leis da liderança. E o interessante é que na página 228, deixe-me ler um pouquinho, quando ele fala aqui do capítulo, que é o último capítulo desse livro, ele fala, ele chama a lei do legado. É na sua sucessão que se revela o valor duradouro do líder. E aí eu vou lá para a página 227. Ele fala assim sobre a lei do legado. Aí eu vou ler só um trechinho aqui para você, que conta a história de um homem, do Goizueta, e você vai entender sobre a lei do legado. O legado que Goizueta deixou à empresa é incrível. Quando assumiu a Coca-Cola em 1981, a empresa valia 4 milhões de dólares. Sob a liderança de Goizueta, esse valor subiu para 150 bilhões. Foi um sensacional aumento de mais de 3.500%. A Coca-Cola se transformou na segunda empresa mais valiosa dos Estados Unidos, à frente de montadoras de automóveis, de companhias petrolíferas, da Microsoft, da Walmart e das outras todas. A única companhia que a superava era a General Electric. Muitos dos associados da Coca-Cola ficaram multimilionários. A Universidade Emory, em Atlanta, cuja carteira de investimentos compreende grande quantidade de ações da Coca-Cola, hoje tem renda comparável à de Harvard. Mas o alto valor das ações não foi a coisa mais importante que Goizueta deu à Coca-Cola. Foi sim o modo como ele observava a lei do legado. Isso sim foi a melhor coisa. Quando se anunciou a morte do presidente, quando Goizueta morreu, né? Não houve pânico entre os acionistas da Coca-Cola. Emmanuel Goldman, analista da Pine Weber, disse que Goizueta preparou a companhia para a sua ausência, como nenhum outro executivo. E como foi que ele fez isso? Primeiro, fortalecendo o máximo possível a empresa. Segundo, preparando um sucessor à presidência, um homem chamado Douglas Investor. Mike H. Graham, redator do Atlanta Constitution, escreveu: diferentemente de algumas empresas que passam por uma crise quando o principal executivo sai ou morre, a Coca-Cola deve manter a sua posição de uma das corporações mais admiradas do mundo. Goizueta vinha lapidando investor para seguir as suas pegadas desde a indicação deste executivo da Geórgia em 1994. O que aconteceu? Esse grande executivo da Coca-Cola, ele fez essa, um empreendedor de primeira, mas ele falou: mas eu não vou ficar aqui para sempre. Tenho que preparar alguém para assumir o meu lugar. Tanto que as ações da Coca-Cola não oscilaram, continuaram como se não tivesse acontecido nada. Qualquer outra empresa, o pessoal já começava a sair fora, já tirar o dinheiro, porque entendia, ah, eu vou... Um outro livro que eu li, quando fala sobre esse, não foi o outro, não está aqui? Tem esse capítulo como título: Pensando na Saída, Logo na Chegada. Pensando na sua saída, logo na chegada. O líder já tem que chegar pensando na saída, não que ele queira assim, não, eu vou ficar aqui 3 meses e vou embora. Não, ele tem que preparar pessoas para a sua saída, porque ele vai morrer, ou Deus vai mandar para um outro lugar, e aí como é que vai ficar? Então entra a lei do legado, que foi de fundamental importância. Li também um livro que não tem a ver com liderança, mas tem a ver, o livro foi escrito por aquele mesmo autor, agora me deu um branco o nome do autor, mas ele escreveu um livro sobre a imagem e a semelhança. A imagem e semelhança. E ele conta a história dele, e ele fala que foi formado nos Estados Unidos, foi professor de medicina nos Estados Unidos, e foi muito bom. Qual foi aquele livro que você me pediu emprestado, daquele Maravilhosa Graça? Philip Yancey. Foi o autor desse livro. Então, ele coloca a história desse homem, um grande médico lá nos Estados Unidos, E agora, nesse livro, ele está falando sobre outro assunto. Ele está falando de imagem e semelhança. Eu comecei a ler. E, num dado momento, ele diz que ele saiu dos Estados Unidos e foi trabalhar lá na Índia, e preparando os médicos lá na Índia. E, em um dado momento, ele percebe que tinha um médico jovem lá, que tinha uma maneira de operar, que lembrava o seu professor quando ele estudou naquele 1927, nos Estados Unidos. E ele ficava olhando e admirando, Ele... Então, um dia ele comentou com os alunos assim, fulano de tal está parecendo o meu professor, que era, falou o nome dele lá. Quando ele opera, ele faz assim, assim, assim, assim. Aí ele, os outros alunos chegaram e falaram para ele assim, mas professor, ele está fazendo igual o senhor. Ele está fazendo igual o senhor, ele pegou mesmo. O que aconteceu? Esse professor foi discipulado pelo mestre dele, e ele, sem perceber, fazia tudo aquilo que o mestre fazia. O aluno pegou, ele olha o aluno e fica comparando com aquele professor dele. A lei do legado estava ali. Quer dizer, aquele médico nem sabia e preparou uma pessoa que preparou outra, que preparou outra. Quando eu ainda estava na primeira igreja de Cubatão, antes de ir para o seminário, eu era diretor de evangelismo e a mim coube uma missão muito grande de promover os eventos, e eu promovi. Mas quando chegou a época de ir embora, uns 2 anos antes, isso foi naturalmente, ninguém falou nada. Eu cheguei assim para o pastor Valmir, na época que não era pastor, e o William. Falei, ó, daqui um tempo eu vou embora, que eu vou para o seminário. Então, eu quero passar para vocês tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, tudo eu quero passar para vocês. E eu peguei, durante 2 anos, eu passei tudo para eles, aí fui embora. E aquele departamento, eles continuaram durante 5, 6 anos lá, não mudou absolutamente nada. Só saíram quando eu cheguei, que eu continuei o trabalho juntamente com eles, até porque o pastor Valmir tinha ido para o seminário, aí mudou um pouquinho. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o líder tem que pensar na saída logo na chegada. E a gente aprende isso com Jesus, a lei do discipulado, ou a lei do legado, ou pensando na saída logo na chegada. Isso faz sentido para você? Senão amanhã não vai ter a sequência. Não vai ter talvez esse seja o grande erro, ou um deles, um dos grandes erros. E esse erro está na questão da liderança. Começa com o pastor. Está na liderança. Não pensam em preparar as pessoas para o futuro. Não investem vida. Chegou alguém com potencial, vem cá, que eu vou fazer você, eu vou ajudar você a ser um... Ok, eu vou passar para o terceiro e último tópico agora, que é o tempo, redescobrindo o tempo. Uma coisa que eu aprendi é que a liderança é uma conquista, e conquistar leva tempo. Não sei por que as pessoas imaginam que o pastor, ou o técnico de futebol, ou o presidente da empresa vai chegar lá, vai abafar, então agora já mudou tudo. Tem um efeito psicológico, mas isso dura pouco tempo. Mas a liderança mesmo, o fato de você ser visto, ó, aquele ali é meu pastor, aquele é meu chefe, aquele é meu... Isso leva tempo. A gente vai ver isso na vida do próprio Senhor Jesus, redescobrindo, então, o princípio do tempo. Nós também sabemos com absoluta certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo iniciou o seu ministério terreno aos 30 anos e encerrou ao 33º. Esse foi o tempo que Jesus levou para treinar os 12 apóstolos, os 12 discípulos. O fator tempo foi fundamental. sem tempo não dava para treinar. E o tempo que ele levou foi o suficiente para que aqueles discípulos fossem quem foram. Até o dia da morte de Jesus e ressurreição, ainda não tinham, tanto que Jesus diz, Pedro, Satanás andou te cirandando, mas eu não permiti, mas tu quando se converteres, até ali o Pedro não tinha se convertido, segundo as palavras do nosso Senhor. De qualquer forma, Jesus levou 3 anos para treinar aquele grupo. E é importante o tempo, porque nada acontece de uma hora para outra. Tem que ter tempo. Sem tempo não tem jeito. Se liderar é uma questão de tempo, então, a Margaret Thatcher, ela disse assim certa vez, se uma dama precisa lembrar, ser uma dama é como ser... Ser um líder é como ser uma dama. Se você tiver que lembrar o tempo todo, então você não é. Eu penso um pouco diferente dela. Eu penso que liderança é uma conquista. E quando as pessoas percebem que você conquistou a condição de liderança, de pastor, de diácono, de professor, então, para você, para eles... Você vai ser o pastor, você vai ser o professor, você vai ser o diácono, que é uma conquista. E Jesus conquistou a sua liderança. O fator tempo, portanto, foi crucial para que eles continuassem a obra que Jesus havia iniciado. Se Jesus não tivesse tido tempo, eles não estariam preparados para continuarem a obra dele. Eu até penso que eles pensavam que estavam prontos. Porque quando a gente lê Lucas 31, Lucas 22, a gente percebe lá os discípulos se colocando, nós estamos dispostos até morrer, aquela coisa toda. Vamos dar uma olhada a Lucas 22, 31 a 34, que eu não estou me lembrando tudo aqui de cabeça. Lucas 22. Lucas 22, veja só o que está escrito aqui, é aquele texto que eu disse há pouco. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteis, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás, hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. E tem um outro trecho, quando Jesus fala para eles assim, ó, ferireis os pastores e as ovelhas vão. Aí Pedro, de maneira nenhuma, nós vamos lá morrer com o Senhor, porque nós somos seus discípulos, aquela coisa toda. E o texto dizia, os outros disseram a mesma coisa. E mais você depois vai lembrar que não foi bem assim. Então precisava tempo para treinar, para eles pensarem, refletirem e absorverem todos os ensinamentos do Senhor Jesus. A verdade não era que Jesus é que precisava de tempo, mas os discípulos do seu tempo, eles precisavam de tempo. Então, não era bem Jesus que precisava de tempo, eram os discípulos. E eu penso que nós também precisamos entender isso, que precisamos de tempo, e isso para a renovação da nossa mente, conforme a gente lê Romanos 12, 1 e 2, porque é o tempo que vai nos fazer conhecer e ser conhecido, confiar e dar passos mais largos. E, aliás, eu fico pensando nessa questão de tempo e eu penso, nós, hoje, Igreja da Ponta da Praia, nós não conseguiríamos o que a gente conseguiu em termos materiais, né, como o elevador, ar-condicionado, o vidro. Se o pastor ficasse um ano, dois anos. Tempo, precisa tempo. Aí a igreja confia no pastor. Pastor, vamos comprar, nós temos que comprar. Aí a gente vai junto. Mas ninguém confia em alguém que não conhece. Tempo. Como é que você vai saber que o pastor é honesto mesmo, que ele vai... Então é necessário tempo. O tempo sempre foi necessário para os líderes, pois produz firmeza doutrinária, visão ou propósito, continuidade e, consequentemente, crescimento tanto numérico quanto espiritual. Então, o tempo vai ser sempre necessário para a firmeza doutrinária, visão ou propósito e continuidade. Aliás, eu até digo, eu tenho uma dificuldade com todo ano fazer eleição de diretoria. Porque quando o sujeito está começando a engatilhar naquele setor, aí muda, põe outro. E o que eu tenho percebido com essa história de não ter continuidade, tempo, é que a gente está sempre começando, sempre começando, sempre começando. Muda o pastor, começa tudo de novo. Muda o diácono, começa tudo de novo. Muda o professor da classe X, começa tudo de novo. Muda o líder do jovem, começa tudo de novo. Sempre começando. Algo que sempre começa, nunca termina. Nunca cresce. Eu sou daquele tipo de pessoa que penso, vale a pena investir no educador lá, vale a pena investir no ministro de jovens, por isso que eu falo de pastor de jovens. Eu acho importante ministério colegiado, porque tem uma constância. O tempo vai fazer com que isso seja uma realidade na vida da igreja. Quando não é assim, não acontece. Na nossa igreja, os ministérios que mais tempo os líderes permaneceram foram os que mais cresceram. A de música mesmo, desde que eu estou aqui, a Sarita está lá. A gente tem hoje a oficina de músicas, aquela coisa toda. A tesouraria também é outra. Desde o Joca saiu, deixou o Alexandre uma sequência. Então a nossa parte financeira é uma parte muito bem estruturada, mas porque teve tempo. Se muda tesoureiro todo ano, você acha que ia ser possível? Não ia ser possível. E o Dorcas lá, está aí de meia lá esse tempo todo. Antes estava as duas irmãs lá, a Irene e a Regina, depois aí de meia, está lá 8 anos, por aí, Edmé. 7 anos vai fazer. E o Dorcas, só é o Dorcas, e tem a credibilidade que tem, porque tem alguém que está lá. Então, se mudasse de líder todo o tempo, e eu vejo que a igreja evangélica, principalmente a Batista, muda muito de líder, e aí está sempre começando, sempre começando, sempre começando. Muito bem. Então, o tempo é importante. E eu vou dar uns exemplos para você. E, para dar esse exemplo, eu vou usar exemplos de igrejas e até do futebol também. Quando eu estava no Rio de Janeiro, eu frequentava muito a igreja do Rio, da primeira igreja do Rio. Mas antes o pastor Roberto cansou de falar, o pastor Sorém, e o irmão João Júlio pode confirmar ou não, ficou 50 anos à frente da igreja. Depois veio o filho dele, ficou mais 50 anos. Foi isso, irmão João? Foi. Tem o livro lá, né, da história da primeira do Rio de Janeiro. Depois veio o pastor Fausto. Quando eu saí de lá, ele estava há 20 anos na igreja. Isso dá uma estabilidade, dá uma sequência, dá um perfil. E por isso a primeira do Rio de Janeiro é uma grande igreja. Pastor Fanílio, quantos anos foi pastor lá de Niterói? Mais de 30 anos. Se você for olhar hoje, a Igreja Batista da Areia Branca, que tem o pastor por mais tempo. É uma igreja relativamente grande, tem em torno de 400 membros. Areia Branca, do pastor que está lá há 30 anos. Eu lembro que li no jornal quando fez 25, isso já deve fazer uns 5 anos, então deve ter 30 anos lá. Água Branca, o pastor de René está lá há uns 20 anos, 14 anos. É, mas isso tudo, o resultado tudo vai depender da igreja e a liderança do pastor, se vai encaixar, se a igreja vai se subjeitar, se vai haver uma interação. Então, a outra igreja que eu lembro é a Cristo da Resposta. Eu lembro que eu era garoto, de 18 anos, mais ou menos. O pastor Natalino estava começando junto com o pastor Gil lá, a Cristo da Resposta. E é uma igreja grande, tem uma penetração enorme, porque também tem muito tempo o mesmo pastor. E a liderança. Mas isso, o pai da saída ficou quantos anos lá na 26 anos. Quando ele chegou lá, quantos membros tinha mais ou menos? Era muito pouco. E quando ele saiu? Mais de 400. Então, e outra, a igreja não só aumentou o número de membros, mas deve ter mudado a mentalidade também. No futebol, eu estava lendo uma reportagem do técnico do Manchester United da Inglaterra. Sabe quanto tempo esse homem é técnico nesse time? 25 anos. Igual no Brasil. Igual no Brasil, fiquei impressionado, aqui também é desse jeito, o técnico fica 25 minutos, perdeu o jogo, está fora. Ele está 25 anos. É o técnico que mais ganhou troféus nos Estados Unidos, na Inglaterra. Ganhou todos os títulos ingleses e é lógico que ele não ia ganhar o campeonato todo ano e todos os campeonatos, porque não é assim que funciona. Mas eu tenho certeza que esse clube inglês é a potência que é, porque tem um técnico há 20 e poucos anos. Agora, aqui no Brasil, como é que acontece? Chama lá o técnico. O técnico, primeira partida perde, segunda perde, a terceira a torcida já burro, burro, na quarta, fora, fora. Então, o brasileiro não tem muita paciência com o técnico. O técnico não dura muito tempo no país. Talvez por isso os times não são tão sólidos, né, estruturalmente. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte. O tempo, o fator tempo é muito importante para o desenvolvimento da igreja. Sem tempo é impossível que se desenvolva um bom trabalho. Então, outro, e esse é o terceiro fator a respeito de liderança que eu gostaria de destacar, é o tempo. Sem tempo, não tem jeito. E eu, então, quero terminar aqui, e amanhã a gente vai continuar, e eu espero concluir tudo até no máximo umas 15 para meio-dia. E aí a gente vai estar liberado. Eu peço que você venha, faça esse esforço. Eu acho que é importante a gente compartilhar isso, porque o que você soube agora? Ou melhor, como é que pensa o seu pastor? Eu só saio daqui se os irmãos quiserem ou se Deus quiser. Porque o meu propósito é, eu quero fazer o melhor pela igreja. Mas, ao mesmo tempo, eu não entendo. Porque não pode ser um negócio assim, não, vou, mas se aparecer um convite ali, eu vou, não é assim. Ok, mas eu preciso dar a você a oportunidade de perguntar, porque é uma palestra e a gente falou de assuntos importantes com a tua liderança. Eu sei que você está doido para ir embora dormir, Mas eu não sei se você vai querer dormir com dúvidas. Então, você quer fazer o quê? Responder ou fazer a sua pergunta agora? Ou quer fazer amanhã? Irmã Oscarlina. Pode ir. Amanhã? Espera aí. Quando o senhor falou que não gosta de dizer que veio da origem grega, da hebraica, etc, etc. Veja bem, a minha opinião é que eu acho importante, sim, dizer, olha, no original grego, isso aqui significa isso. Por quê? Porque a maioria das pessoas não teve acesso, não tem entendimento. Então, a gente lê em português, a gente vai interpretar na nossa língua. Agora, se o senhor fala, não, no original grego, só o verbo fazer é que está no imperativo, então a tradução perdeu um pouco isso, eu acho que fica mais fácil o entendimento. Então, essa é a minha colocação. Ok. Um dia eu fui criticado porque eu falei assim. Eu fui muito criticado, não aqui. Eu fiquei traumatizado. Aí eu falei, prometo que nunca mais falo em grego, mas falo a palavra, eu traduzo o grego. Isso foi um negócio que me machucou bastante, porque você quer trazer o melhor e... Ah, o pastor está querendo aparecer aí, no grego, a palavra... Basileia, reino, pô, precisa falar isso? Já fala logo reino. Eu recebi aqui do Yoko, para que as perguntas sejam feitas amanhã. Então você anote aí e amanhã a gente faz as perguntas. Ainda tem lanche lá? É isso? Tem lanche? Já acabou? Não? Não, é que eu não sei como é que... Oi? Não, eu estou perguntando, não estou sugerindo. Não? Tem lanche. Então, se você quiser descer e tomar um cafezinho, trocar uma ideia sobre o assunto, então ainda dá. Vamos ficar de pé e vamos orar? Eu pergunto para você, eu confundi mais do que esclareci, ou esclareci mais do que confundi? Espero que tenha esclarecido mais do que confundido. Então, amanhã às 9 da manhã em ponto, a gente recomeça. Aí eu peço para a Regininha, lá na oração, fazer o possível para que umas 15 para as 9 o pessoal esteja subindo para a gente. Tá bom? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite, eu agradecer pelo que nós ouvimos aqui. Tenho certeza que isso contribuirá para o bom desenvolvimento e o crescimento da sua igreja, para a visão da tua igreja, e que nós venhamos a colocar em prática, porque é isso que o Senhor espera de nós e é isso que nós devemos fazer. Então, Deus Santo, abençoe a nossa igreja. Nós queremos ser liderados por aquele que foi o mais influente em todo o tempo, que é Jesus. Nós queremos colocar em prática aquilo que Ele ministrou. Seja conosco, Deus bendito, e nos ensine. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até amanhã. Até daqui a pouco, né?